vestido de branco aos pés, o joelho lágrimas escorre recordando o fato, me sentia no asfalto pique para o de barros, moto zerada, as minas arrepia, permite a só de uma festa, o centro parecia notório, me deixe viver por favor, eu imploro. Aí irmão, se liga, vai embora pra casa, já é 2 horas da manhã, velho, essas horas é rápido. Que nada, mano, eu vou pro rolê ver se eu trombo os loucos. Não vacila não, hein, cê já tá no grau. Suave, mano, no grau eu dirijo melhor. Alô, quem fala? Por telefone, a mãe fica sabendo do acidente do filho. Eu não senti dor. História, soubesse o roteiro, tudo fez sentido na avenida das saudades. O deck pra me fecha a colisão em alta velocidade. O segundo passou, já não me lembro de nada. Estaria dormindo se estivesse indo para casa. Meu corpo flutua, mesmo sem asa. Cuidado com bebida, hein? Tava passando os acidentes. Ei, mano, você viu quem morreu? O cara deu de frente com a Twister. Perto da ponte ali, os caras da RD tirando racha. Um foi pro saco. Adrenalina, mano, o bagulho é adrenalina. Ei, mãe, me embaça não, eu sei o que eu tô fazendo. Alô, quem fala? Por telefone, a mãe fica sabendo do acidente do filho. Eu não senti dor. Minhas pernas não sinto, por favor, me ajuda, estou perdendo o sentido. Paramédico, me acalma, me põe no resgate. Somos nada, somos baixos, essa é a verdade. Pelo corpo, cortes e fratura, capacete na cabeça. Chegando na Santa Casa, direto pra emergência. Estou na mão dos anjos, por negligência. Ai, meu Jesus, proteja meu filho, Senhor. Pois não, senhora. Ai, moço, meu filho teve acidente de moto. O nome, por favor? Alessandro Cordeiro, eu quero ver ele, moço, onde ele está? Seu filho está em cirurgia, mas o estado é estável e não corre risco de vida. Graças a Deus. Alô, quem fala? Por telefone, a mãe fica sabendo do acidente do filho. Eu não senti dor. Eu não senti dor.